café da manhã, ou dormir com a luz acesa. Eu preciso fugir desse som que não sai da minha cabeça. Me livrei da marca de batom que ela deixou em mim quando foi embora. E o vento levou o seu perfume, e eu tranquei o seu adeus lá fora. Eu e a solidão estamos no mesmo espaço. Vou mandar meu coração dormir em outros braços. Se ela aparecer amanhã de manhã e bater na porta falando de amor, ela vai saber que o mundo dá voltas. Dia da caça, outro do caçador. Estamos no mesmo espaço. Vou mandar meu coração dormir em outros braços. Bater na porta falando de amor, ela vai saber que o mundo dá voltas. Um dia da caça, outro do caçador. Eu e a solidão estamos no mesmo espaço. Vou mandar meu coração dormir em outros braços. Estamos no mesmo espaço, yeah, yeah. Vou mandar meu coração dormir em outros braços, yeah. Eu e a solidão estamos no mesmo espaço. Eu vou mandar meu coração dormir em outros braços. Estamos no mesmo espaço. Eu vou mandar.